Asher 30. Não fazia sentido guardar nenhuma das roupas dela, e eu cortei-as. Despida, ela parecia ter 20 e poucos anos, subnutrida, costelas aparentes, braços e pernas magros e pálidos, como galhos sem folhas. Apesar de tudo, ela ainda estava surpreendentemente pesada, e os vestígios do rigor mortis faziam com que fosse difícil manipulá-la. Fedre e eu estávamos a suar muito antes de terminarmos, e madeixas de cabelo escapavam do coque na minha nuca e colavam-se ao meu rosto corado. Pelo menos o trabalho pesado fez com que conversássemos muito pouco, deixando-me em paz com os meus pensamentos. Não que os meus pensamentos fossem especialmente pacíficos. Uma mulher que queria livrar-se da barriga, como Jamie diz, faria aquilo no seu quarto, na sua cama, se estivesse a fazê-lo sozinha. A única razão para a desconhecida ter ido para um lugar tão distante como aquele seria para encontrar a pessoa que faria o trabalho por ela. Uma pessoa que não podia ir à sua casa. Devemos procurar uma escrava na região da Serração, tinha-lhe dito a ele. Uma talvez com fama de parteira. Alguém sobre quem as mulheres falavam entre si. Que recomendariam aos sussurros. O facto de eu aparentemente ter provado estar certa não me dava satisfação alguma. A pessoa que fizera o aborto fugira, temendo que a mulher nos contasse quem lhe fizera aquilo. Se ela tivesse ficado ali sem nada dizer, Farquhar Campbell poderia ter acreditado em mim quando disse que a mulher deveria ter feito aquilo sozinha. Ele não podia provar outra teoria. Mas se mais alguém descobrisse que a escrava Pollyanne fugira, e é claro que descobririam, e ela fosse apanhada e interrogada, a questão toda, sem dúvida, apareceria de uma vez. E então o que aconteceria? Eu estremeci, apesar do calor. A lei do derramamento de sangue aplicar-se-ia neste caso? Com toda a certeza, pensei, atirando mais um balde de água sobre os membros brancos esticados, como se a quantidade mudasse alguma coisa. Maldita mulher, pensei eu, usando a irritação para cobrir uma piedade inútil. Agora eu não podia fazer nada por ela, exceto tentar limpar a porcaria que ela fez, em todos os sentidos da palavra, e talvez tentar salvar a outra personagem desta tragédia, a infeliz que tinha cometido homicídio sem querer, disfarçado de ajuda, e que agora teria de pagar por esse erro com a própria vida. Jamie agarrara no cantil de vinho e dividia-o com Farquhar Campbell, e os dois conversavam distraídos, às vezes virando-se para fazer um gesto para a Serração, ou em direção ao rio ou à cidade. Tem algo com que eu possa penteá-la, senhora? A pergunta de Fedre chamou-me de volta ao trabalho que tínhamos em mãos. Ela agachou-se perto do corpo, tocando nos cabelos emaranhados de modo crítico. Não gostaria de enterrá-la com esta aparência, coitadinha, disse ela abanando a cabeça. Pensei que Fedre provavelmente não era muito mais velha do que a mulher morta. E de qualquer modo pouco importava que o cadáver fosse para a cova bem arranjado. Mas mesmo assim enfiei a mão no bolso e tirei um pequeno pente de marfim, com o qual Fedre começou a pentear, murmurando baixinho. O Sr. Campbell estava a partir. Ouvi o ranger do arreio do seu grupo e as patas dos cavalos a bater no chão enquanto ele se ajeitava. O Sr. Campbell viu-me e fez uma reverência, tirando o chapéu. Eu fiz uma reverência em resposta e aliviada fiquei ao vê-lo ir-se embora. Fedre também interrompera o trabalho e via o grupo a partir. Disse algo baixinho e cuspiu na terra. Foi feito sem maldade aparente, uma superstição contra o mal que eu já tinha visto antes. Ela olhou para mim. É melhor o Sr. Jamie encontrar Pollyanne antes do pôr do sol. Há animais selvagens nas montanhas. E o Sr. Ulisses disse que aquela mulher valia 200 libras quando a menina Jocasta a comprou. Aquela Pollyanne não conhece a mata. Ela veio diretamente da África, há menos de um ano. Sem dizer mais nada, ela baixou a cabeça e voltou à tarefa, os dedos movendo-se depressa como uma aranha entre a seda final dos cabelos do nosso cadáver. Eu inclinei-me para o meu trabalho também, percebendo, meio chocada, que a rede de circunstâncias que envolvera Jamie tinha-me tocado também. Não fiquei de fora, como pensara, e não poderia, se quisesse. Fedra ajudara-me a encontrar Pollyanne, não porque confiava ou gostava de mim, mas porque eu era a esposa do senhor. Pollyanne deveria ser encontrada escondida. E Jamie, pensou ela, claro que encontraria Pollyanne e a esconderia. Ela era propriedade dele, ou de Jocasta, o que aos olhos de Fedra era a mesma coisa. Finalmente a desconhecida estava limpa sobre o lençol gasto de linho que eu trouxera para ser a sua mortalha. Fedre penteara e entrançara-lhe o cabelo. Eu agarrei no jarro grande de ervas. Tinha-as comprado por hábito e também por um motivo, mas agora estava contente com elas. Não tanto pela ajuda contra o progresso da decomposição, mas como o único e necessário toque cerimonial. Era difícil relacionar aquele corpo inerte com a mão pequena e fria que agarrara a minha, com o sussurro angustiado que deixara escapar, diga, no escuro do quarto. Mas mesmo assim havia a lembrança dela, do resto do seu sangue escorrer na minha mão, mais vívido na minha mente do que essa visão do seu corpo vazio, nu, nas mãos de desconhecidas. Não havia padre mais próximo do que Halifax. Ela seria enterrada sem ritos. Mas por que razão precisaria de ritos? Os rituais funerários são para o conforto dos pesarosos. Era improvável que ela tivesse deixado alguém que chorasse por ela, pensei eu. Porque se tivesse alguém próximo a ela, família, marido ou até um amante, eu acreditava que ela não estaria agora morta. Eu não a conhecera, não sentiria a sua falta, mas entristeci-me por ela e pelo seu filho, e mais por mim do que por ela. Ajoelhei-me ao lado do corpo e espalhei as ervas, fragrantes e amargas. Folhas de arruda e sopo, alecrim, tomilho e lavanda. Um buquê dos vivos para os mortos. Um pequeno símbolo de reconhecimento. Fedre observou em silêncio, ajoelhada. Depois esticou a mão e, com dedos delicados, cobriu o rosto da rapariga morta com a mortalha. Jamie viera assistir. Sem uma palavra, agachou-se. Pegou nela ao colo e levou-a para a carroça. Só falou quando subi para a carroça e me sentei a seu lado. Bateu com as rédeas nas costas dos cavalos e estalou a língua. Vamos procurar o sargento, disse ele. Havia, claro, poucas coisas a serem feitas primeiro. Voltámos a River Run para deixar Fedre e Jamie desapareceu para se encontrar com Duncan e trocar as suas roupas manchadas por outras limpas, enquanto eu fui examinar o meu paciente e contar a Jocasta os acontecimentos da manhã. Não precisaria ter-me preocupado com nenhuma das duas coisas. Farquhar Kemple estava sentado na sala de estar a bebericar chá com Jocasta. John Myers, com o corpo escondido pelo tartan dos Cameron, estava relaxado no sofá de veludo verde, a comer scones e satisfeito. A julgar pela limpeza incomum das pernas e dos pés à mostra, alguém tirara vantagem do seu estado temporário de inconsciência na noite anterior para lhe dar um banho. Minha querida, a cabeça de Jocasta virou-se quando entrei e ela sorriu, apesar de eu ter visto as linhas duplas de preocupação entre as suas sobrancelhas. Senta-te, menina, descansa. Não descansaste ontem à noite e tiveste uma manhã terrível, pelo que parece. Normalmente eu consideraria engraçado ou ofensivo ser chamada menina. Naquelas circunstâncias foi estranhamente reconfortante. Afundei-me numa poltrona e deixei Ulisses servir-me uma chávena de chá, pensando, entretanto, que informações Farquhar teria dado a Jocasta e quanto é que ele sabia. Como se sente hoje? Perguntei ao meu paciente. Ele parecia estar em ótimas condições, apesar da ingestão de álcool da noite anterior. A sua cor estava boa, assim como o apetite, a julgar pela quantidade de migalhas no prato a seu lado. Ele assentiu de modo cordial para mim, contraindo o maxilar, e engoliu com algum esforço. Excelente, senhora. Agradeço-lhe muito. Só sinto uma dor na região íntima. E levou a mão cuidadosamente à área em questão. Mas foi o melhor trabalho com pontos que alguma vez tive o privilégio de ver. O senhor Ulisses teve a gentileza de me trazer um espelho para que eu pudesse ver, explicou ele. Abanou a cabeça em profundo respeito. Nunca antes tinha visto o meu traseiro. Como sou muito peludo naquela zona, seria de se pensar que o meu pai era um urso. E riu-se muito ao dizer isto. E Farquhar Campbell escondeu um sorriso na chávena de chá. Ulisses virou-se com a bandeja para se retirar, mas vi que ele esboçava um sorriso. Jocasta riu-se muito alto, olhos cegos semicerrados no momento da diversão. Dizem que é sábio quem conhece o próprio pai, John Quincy, mas eu conheci a sua mãe muito bem e digo-lhe que é pouco provável. Myers abanou a cabeça, mas seus olhos brilharam no seu rosto escanhoado. Bem, a minha mãe gostava de homens peludos. Dizia que era um raro conforto numa noite fria de inverno. Ele espreitou pela gola aberta da sua camisa, olhando para os pelos à mostra com alguma satisfação. Talvez estivesse certa. As índias parecem gostar, mas talvez seja apenas pela novidade, pensando bem. Os índios mal têm pelos nas bolas, quanto mais no traseiro. O Sr. Campbell engasgou-se com um pedaço de scone e tossiu com força no guardanapo. Eu sorri para mim mesma e bebi um gole grande de chá. Era uma mistura forte e fragrante indígena e, apesar do calor opressor daquela manhã, mais do que bem-vinda. Uma camada fina de suor surgiu no meu rosto enquanto eu bebia, mas o calor assentou de modo confortável no meu estômago inquieto e o perfume do chá afastava o fedor do cheiro e dos excrementos do meu nariz. E a conversa animada afastava a lembrança das cenas mórbidas da manhã. Olhei para o tapete a pensar que poderia deitar-me ali e dormir tranquila durante uma semana. Mas os inquietos não têm descanso. Jamie entrou, recém-barbeado e com os cabelos penteados, vestindo um casaco sóbrio e uma camisa de linho limpa. Anuiu a Farquhar Campbell sem surpresa. Deve ter ouvido a voz dele do corredor. Tia, inclinou-se e beijou-lhe o rosto para cumprimentá-la e depois sorriu para Myers. Como está isso, Caride? Ou devo dizer, como estão? É isso mesmo, Myers concordou. Levou a mão cuidadosamente entre as pernas. Mas acho que preciso esperar um ou dois dias para voltar a montar. Eu faria isso, disse Jamie. Virou-se para Jocasta. Tia, viu Duncan hoje de manhã? Sim, dei-lhe uma tarefa para fazer, a ele e ao rapaz. Ela sorriu e estendeu a mão para ele. Eu vi-lhe os dedos apertarem-lhe o pulso. Um querido, o Sr. Innes, muito solícito. E um homem muito rápido e esperto. É um prazer falar com ele. Não acha, sobrinho? Jamie olhou para ela com curiosidade. E depois para Farquhar Campbell. O homem mais velho evitou olhar para ele, bebericando o seu chá, enquanto observava o grande quadro pendurado por cima da prateleira do fogão. É verdade, disse Jamie seriamente. O Duncan é um homem muito solícito. E o jovem Ian foi com ele? Foram buscar um pacote para mim, disse a tia calmamente. Precisas de Duncan? Não, disse ele a olhar para ela. Posso esperar. Ela soltou-lhe a manga e pegou na sua chávena de chá. A asa delicada estava virada precisamente para ela, pronta para a sua mão. Que bom, disse ela. Queres tomar o pequeno almoço, então? E Farquhar, quer mais um scone? Não. Cá Gabi Mincor, tapa leve. Tenho assuntos a tratar na cidade. É melhor ir-me embora. Campbell pousou a chávena e levantou-se, fazendo uma reverência a mim e a Jocasta. Ao vosso dispor, senhoras, Sr. Fraser, acrescentou erguendo uma sobrancelha, fazendo uma reverência, saiu com Ulisses. Jamie sentou-se, com as sobrancelhas erguidas, e agarrou numa torrada. Uma tarefa, tia. Duncan foi procurar a escrava? Sim. Jocasta virou os olhos cegos na direção dele, franzindo o senho. Não te importas, pois não, Jamie. Sei que o Duncan é teu empregado, mas parecia um assunto urgente e eu não tinha a certeza de quando regressarias. O que é que Campbell lhe disse? Percebi o que Jamie estava a pensar. Parecia incomum ao rígido e duro Sr. Campbell, juiz do distrito, que não mexia um dedo para impedir um linchamento horroroso, conspirar para a proteção de uma escrava e uma que fazia abortos ainda por cima. E ainda assim, talvez ele quisesse que fosse uma compensação pelo que não tinha sido capaz de impedir antes. Os belos ombros ergueram-se ligeiramente e um músculo contraiu-se no canto da sua boca. Conheço Farquhar Campbell há 20 anos, Amic Mofeatar. Eu ouço melhor o que ele não diz do que o que diz. Myers estava a acompanhar a conversa com interesse. Não posso dizer que os meus ouvidos sejam bons, observou ele. Só o ouvi dizer que uma mulher pobre se matou por acidente na serração ao tentar livrar-se de um fardo. Ele disse que não a conhecia. E ele sorriu-me ligeiramente. E isso por si só diz-me que a rapariga é uma desconhecida, observou Jocasta. Farquhar conhece as pessoas no rio e na cidade, tão bem como conheço a minha gente. Ela não é filha de ninguém e não é criada de ninguém. Ela pousou a chávena e recostou-se na cadeira com um suspiro. Vai ficar tudo bem, disse ela. Come o teu pequeno almoço, rapaz. Deves estar morto de fome. Jamie olhou para ela por um momento, com a torrada intacta na mão. Inclinou-se para a frente e devolveu-a ao prato. Não me parece que agora esteja com apetite, tia. Raparigas mortas deixam-me cabisbaixo. E levantou-se, ajeitando as abas do seu casaco. Talvez ela não seja filha nem empregada de ninguém, mas está no quintal, agora, a atrair moscas. Gostaria de saber o nome dela antes de enterrá-la. Depois de dizer isto, Jamie virou-se e saiu. Bebi o resto do meu chá e repousei a chávena com um leve tilintar da louça na bandeja. Desculpe, disse para me desculpar. Acho que também não estou com apetite. Jocasta não se moveu nem mudou de expressão. Quando saí da sala, vi Myers inclinar-se do sofá e quase a agarrar o último dos scones. Era quase meio-dia quando chegámos ao armazém da Croa, ao fundo da Hay Street. O armazém ficava no lado norte do rio, com um cais próprio para carregamento, um pouco acima da cidade em si. Não havia grande necessidade de haver um guarda no momento. Nada se movia nos arredores do edifício, exceto algumas borboletas, que, alheias ao calor opressor, trabalhavam entre os arbustos de flores que cresciam fortes ao longo da margem. — O que é que eles guardam aqui? — perguntei a Jamie, olhando com curiosidade para a estrutura maciça. As enormes portas duplas estavam fechadas e trancadas. O único sentinela, casaca vermelha, estava imóvel como um soldado de metal na frente delas. Uma construção menor, ao lado do armazém, exibia uma bandeira inglesa murcha no calor. Presumidamente aquele era o local ocupado pelo sargento de que estávamos à procura. Jamie encolheu os ombros e afastou uma mosca da sua sobrancelha. Atraíamos cada vez mais moscas à medida que o calor do dia aumentava, apesar de a carroça estar em movimento. Eu respirei fundo, discretamente, mas só consegui sentir o cheiro fraco de tomilho. O que a Croa considera valioso? Peles, arquivos navais, piche e terbendina. Mas a guarda é por causa da bebida. Apesar de todas as hospedarias fabricarem a própria cerveja e todas as propriedades terem as suas receitas de sidra e aguardente de cereja, as bebidas alcoólicas mais potentes eram da província da Coroa. Brandy, whisky e rum eram importados para a colónia em pequenas quantidades, sob vigilância cerrada, e vendidos a preço alto com o selo da Coroa. Diria que não têm muito em estoque neste momento, disse eu, indicando com a cabeça o único guarda. Não. Os carregamentos vêm da parte alta do rio de Wilmington, uma vez por mês. Campbell diz que eles escolhem um dia diferente de cada vez, para diminuir o risco de roubos. Ele falava abstratamente, um leve franzir de senho formando a sua expressão. Achas que o Campbell acreditou em nós? Sobre ela ter feito aquilo a si própria? Sem intenção de o fazer, lancei um rápido olhar para a carroça atrás de mim. Jamie emitiu um som de escárnio no fundo da garganta. Claro que não, Sassenach. O homem não é tolo. Mas é um bom amigo da minha tia. Não vai causar problemas, se o puder evitar. Vamos torcer para que a mulher não tivesse ninguém que possa causar confusão. Uma esperança um pouco a sangue frio, disse eu baixinho. Pensei que pensasses de maneira diferente na sala de estar da tua tia. Mas provavelmente tens razão. Se tivesse alguém, não estaria morta agora. Ele percebeu a amargura na minha voz e olhou para mim. Não quis ser insensível, Sassenach. Mas a desgraçada da rapariga está morta. Não posso fazer mais nada por ela, a não ser vê-la decentemente enterrada. É preciso cuidar dos vivos, não é assim? Suspirei e apertei-lhe o braço brevemente. Os meus sentimentos eram uma coisa complexa demais para tentar explicar. Eu conhecera a rapariga minutos antes dela morrer e não poderia de maneira nenhuma tê-lo impedido. Mas ela morrera nos meus braços e eu sentia a ira fútil dos médicos em circunstâncias deste tipo. A sensação de que, de alguma forma, eu tinha falhado, que tinha sido derrotada pelo anjo negro. E além da ira e da pena, havia um eco de culpa não expressada. A rapariga tinha aproximadamente a idade de Brianna. Brianna, que em circunstâncias parecidas, também não teria ninguém. Eu sei, é só que me senti responsável por ela, de certa maneira. Também eu, disse ele. Não receias, Sassenach. Vamos tratar de lhe dar um enterro decente. Guiou os cavalos para debaixo de um castanheiro e desmontou, oferecendo-me uma mão. Não havia obstáculos. Campbell dissera a Jamie que os 10 homens da guarda do armazém estavam instalados em diversas casas na cidade. Quando perguntamos ao recepcionista no escritório, fomos guiados para o outro lado da rua, para a placa do Golden Goose, onde o sargento podia ser encontrado naquele momento a almoçar. Vi o sargento em questão assim que entrei na taberna. Ele estava sentado a uma mesa, perto da janela, com a jaqueta de couro branca, aberta, e a túnica desabotoada, parecendo totalmente relaxado, com uma caneca de cerveja e as migalhas de um pastel de milho. Jamie entrou depois de mim, a sua sombra momentaneamente bloqueando a luz que vinha da porta aberta, e o sargento ergueu o olhar. Escuro como estava dentro da taberna, vi o rosto do homem ficar pálido de susto. Jamie parou abruptamente atrás de mim. Disse algo em gaélico, baixinho, que eu reconheci como sendo uma obscenidade. Mas depois passou por mim sem sinal de hesitação no seu comportamento. Sargento Murchison, disse ele em tom de surpresa, como se estivesse a cumprimentar um conhecido qualquer, não pensei voltar a vê-lo, pelo menos não neste mundo. A expressão do sargento sugeria fortemente que o sentimento era mútuo e também que qualquer reunião daquele lado do céu seria demasiado cedo. O sangue corou-lhe as faces gordas e cheias de cicatrizes e ele afastou o banco com um grunhido da madeira contra o chão de terra. Você? Disse ele. Jamie tirou o chapéu e inclinou a cabeça educadamente. Ao seu dispor, senhor, disse ele. Consegui ver o seu rosto, naquele momento, totalmente agradável, mas com uma pressão que lhe vincava aos cantos dos dois olhos. Ele mostrou bem menos, mas o sargento não foi o único surpreendido.